geralmente, quando conhecemos alguém famoso, esquecemos que ele fez mais na vida do que aquilo que o tornou famoso. Alex Santos fez parte do grupo que, entre outras músicas, criou um dos principais êxitos dos anos 90 em Portugal. O grupo eram os Lunáticos e a música era Estou na Lua. Estou na lua, não me chateis que eu agora estou na lua. E em breve vou chegar ao céu, onde tu estás toda nua só com véu. Um hit que viajou repetidamente pelas ondas radiofónicas e televisivas deste país. A verdade é que a música que todos conhecemos é apenas um pormenor na sua rica carreira, recheada de muitas outras músicas e projetos. Alex Santos vestiu vários uniformes, o de produtor, o de DJ, o de músico, entre outras coisas. Mas o melhor é irmos ver onde tudo começou. O meu nome é Pedro Paulos e este é o Brandos Costumes. Cedo. Foi com o meu pai. O meu pai era um melómano inveterado. O meu avô obrigou-o a estudar direito e o meu pai queria era ser músico. E depois vingou-se, comprou toda a música que apanhava. A primeira agulha que eu pus num disco era da aparelhagem do meu pai. Os primeiros foram muito diferentes. E eu lembro-me assim de repente de três: Kraftwerk, acho que era o The Man Machine, um álbum todo vermelho, com os quatro, pareciam robôs, não é? Depois, a banda sonora do Flashdance, do Jorge Moroder, fui viciado esse disco. E o Calhambeck, do Roberto Carlos. Aliás, tenho uma história engraçada. Eu, pá, tentei convencer, pedi muito o disco Calhambeck ao meu pai. E o meu pai ia-me dizendo, está bem, depois oferece-te e tal, depois oferece-te. Eu teria aqui uns 5 ou 6 anos. E uma vez que fomos ao centro comercial e passámos pela discoteca, eu vejo o disco e aí, pai, eu quero o Calhambeck. E o meu pai não teve hipótese de fugir, entrou na discoteca e disse assim, olha, eu queria levar o Calhambeck, se faz favor. E depois, mais baixinho, é para o meu filho. Aos 11, 12 anos, eu quis muito ter um órgão. Quis muito ter um órgão. E na altura ainda cheguei, acho eu, a pedir ao meu pai, mas não tive sorte nenhuma. Mas foi a minha mãe que me ofereceu. A minha mãe e os meus avós, acho eu. Meu pai já não sei porque é que não ofereceu o órgão, mas foi a minha mãe que me acabou por oferecer. E lembro-me de passar noites acordado a tocar o órgão. Foi um presente extraordinário. O que eu não gostava, e eu fiz umas aulas, tive umas aulas de órgão, de piano, ou de órgão, e aquilo que eu não gostava era obrigarem-me a tocar músicas que já existiam. Epá, eu ficava, isso para mim era, tirava-me a vontade toda. Porque o que eu gostava, de facto, era de inventar. De inventar. Adorava pegar nos acompanhamentos que o órgão tinha e inventar. E coisas muito, muito eletrónicas. Sons muito eletrónicos. Já era a tua inspiração? Sim. Sim. Aspiravas a fazer música? Sim, foram se calhar as minhas primeiras referências e se calhar foram elas que ficaram. Na altura ouvia-se muito em discotecas o som da frente. E eu tinha uma paixão tremenda por música eletrónica. E portanto comecei a pôr música eletrónica, mas com uma dificuldade acrescida. Na altura havia muito pouca gente aberta à música eletrónica. Eu nessa altura vivia em Leiria. A minha primeira discoteca onde eu pus música foi uma discoteca de praia, se chamava Ote Rio, que já não existe, em São Pedro de Moel. E comecei a trabalhar com 16 anos. E as minhas saídas foram mais ou menos ao mesmo tempo, portanto. Eu comecei a trabalhar como disc jockey muito cedo. Na altura ainda não tínhamos aquela coisa de termos nome artístico. E na altura o DJ Vibe ainda era o Top Raider, portanto. Nem me lembro. Sei que a partir de uma certa altura o meu nome artístico passou a ser Alex S. Embora tenha usado um pseudónimo durante muitos anos. Pseudónimo Urban Dreams. Como, mas conheci um rapaz na altura, portanto, na altura o material era caríssimo, não é? E eu conheci uma pessoa na altura que tinha, que ele era mais velho do que eu, e tinha uma série de maquinaria, sintetizadores, gravadores de pistas, em cassete, e começou a alugar aquilo, começou a alugar o espaço dele. E eu aluguei-lhe o espaço, algumas vezes, e foi assim que eu comecei. Quer dizer, contido, como é típico da música underground, pelo menos daquela altura, mas um sucesso à minha escala, sim, sem dúvida. Senti-me acarinhado e a fazer parte de uma cena underground que se estava a implantar, sem dúvida. Foi o arranque, não é? Foi por volta de 93, 92, 93. Em 94, quando eu editei o meu primeiro disco, já começavam as primeiras festas, começaram a aparecer as primeiras festas grandes de Montemor Velho, depois mais tarde Santa Maria de Feira. E era um movimento já muito considerável, e a gente de todo o país, não é? Para esses acontecimentos. Eu preciso ver que antes de gravar o disco, o meu primeiro disco, como Urban Dreams, tive uma experiência com uma música pop que eu produzi um ano mais tarde, mas gravei, a primeira versão que gravei foi em 92. Foi Estou na Lua, que era um tema de uma banda da Marinha Grande. Eu conheci o vocalista nesse verão e resolvemos gravar uma versão de dança, discoteca, para eu poder tocar nessa discoteca onde tinha música. E eu já disse isto, mas é verdade, nós combinámos gravar aquilo num domingo, pá, gravámos aquilo em minha casa, também com um sistema muito artesanal, muito arcaico, em cassete, gravámos aquilo em cassete, mas não por pistas, portanto foi tudo direto, com o microfone pendurado no candeeiro, e eu recebi o Miguel e o Manel, eu estava de boxers e só com o roupão, no verão, e então foi assim que nós gravámos aquilo, e é engraçado, passado 2 ou 3 dias, foi praticamente instantâneo. Estou na Lua, era um sucesso, toda a gente me perguntava por aquilo, toda a gente me pedia aquilo. Eu cheguei a pôr aquilo 4 vezes na mesma noite, um disparate. Em cassete? Em cassete. Portanto, em 92, ainda antes de eu ter gravado o primeiro disco. Depois foi o Cunha. Portanto, o Cunha era um dos sócios da Caos, onde eu editava Urban Dreams. E o Cunha, uma vez qualquer, eu até tenho a impressão, quando lhe mostrei as primeiras músicas, mostrei-lhe logo a versão de Estou na Lua que tinha feito. Mas aquilo ficou no esquecimento e tal. E depois, já não sei a que propósito, foi o próprio Cunha que me propôs editar Estou na Lua. Disse-me, Alex, este é o momento certo para editar Estou na Lua. E pronto, e acabou por ser ele, com o selo Fuga, mas com distribuição da Bidisco, penso que foi só, inicialmente foi só com a distribuição da Bidisco, e foi assim que eu virei artista pop durante umas temporadas, em que corri o país de norte a sul, fui às ilhas, e ainda fui, sei lá, 2 ou 3 vezes a Paris de la France. Era um rapaz de estúdio, e de repente tive de me... Vi-me ali, de repente, em concertos e em palcos, e muitas vezes senti-me como peixe fora d'água. Sobretudo inicialmente e no fim. Sentia-me desconfortável. E eu até acho que o álbum tinha músicas engraçadas. Ou pelo menos parte dele. Mas as pessoas não queriam. Não queriam. As pessoas estavam de tal modo identificadas com o Estou na Lua. Muito, muito. Nós tocávamos 2 ou 3 temas a seguir ao Estou na Lua e já nos estavam a pedir o Estou na Lua outra vez. Era incrível. E isso causa também frustração, porque percebes que as pessoas não estão viradas. Eles queriam ir ao Estou na Lua. Apenas me disse que o brinquedo era seu. mais. Já não quero mais. Já não posso mais. Já não posso mais. Eu a seguir aos Lunáticos, o que é que eu fiz? Eu a seguir aos Lunáticos continuei a produzir. Punha música enquanto DJ residente, lançava discos em nome próprio, fazia, tive dois ou três temas que fizeram, tiveram muito impacto na cena da música de dança. Loose Control, que gravei com o Luís Leite, que foi muitas vezes o meu parceiro, fizemos dois projetos, um Dark Mountain Group, que só editámos o Loose Control, e o Insomnia. Concorda Mal, que era um projeto meu, e dois discos-jockeys franceses, o Rocco e o Manu. O Rocco é uma figura pop agora na África do Sul. Quando vai, tem de ser acompanhado por seguranças e tudo. Os dois temas, curiosamente, tiveram a voz da Cláudia Franco, que agora lançou um disco de jazz há pouco tempo. E eu gravei vários discos para a Buzzing Fly, uma editora inglesa do Ben Watt. Cara metade dos Everything But The Girl. Miami, pista de dança de um clube onde eu tinha tocado, e estava a tocar naquela altura o Ben Watt, e eu estava com a Tracy, estava a dançar com a Tracy e com um amigo deles, da Tracy e do Ben, um amigo deles americano. Estávamos a dançar e eu e esse amigo fazíamos de guarda-costas da Tracy, porque era uma coisa incrível, toda a gente que via a Tracy queria tirar uma fotografia com a Tracy. Pá, é uma coisa, nunca tinha visto tal coisa. Então nós, a páginas tantas, servimos de segurança, dizíamos às pessoas, epá, agora não, tenham calma. E surgiu nessa altura, porque o Loose Control tinha sido lançado há uns meses, e o Ben toca Loose Control. E quando o Ben toca Loose Control, bem, a pista fica histérica. E nessa altura a Tracy, Alex, tens de fazer um tema igual a este, para o meu álbum e tal. Eu, está bem, depois falamos. E ela, então depois falamos, e falámos, não sei se terá sido na semana a seguir ou duas semanas a seguir, falámos, e eu ia muitas vezes a Londres nessa altura, e algumas vezes a Londres tocar também, e então combinámos fazer uma coisa género Loose Control, como se isso fosse possível, não era? Mas acabei por fazer o tema mais dançante, mais house do álbum, Grand Canyon. So many people who feel the way you do. Your sweetest dreams have always been denied. Lock the past into a box and throw away the key. Leave behind those days of endless night. Everybody loves you here. Everybody loves you here. Cada vez mais na minha carreira como produtor, portanto fui aliando cada vez mais as duas carreiras, DJ e produtor. Já que tem nome próprio? Sim, Alex Santos. E toquei pela Europa, fui a Miami duas vezes. Foi bom. Convidaram-me para abrir uma casa, para abrir uma pista eletrónica de uma casa que já existia. Fui o diretor artístico. Foi uma casa enorme, sushi eletrónico. Tive experiências como não tive em mais lado nenhum. Enquanto DJ, tinha um público, de vez em quando, era mesmo um público fora de série, que reagia sistematicamente à música. Eu, às vezes, estava mal disposto, mas conseguiam me pôr bem disposto só com a reação deles. Estava a fazer uma mistura de uma música para a outra e começavam aos berros. Depois disso, abri outra, o Club Suite. E a partir de 2011 acabei de pôr música e agora ponho música como assim muito pontualmente. Entretanto também me foi surgindo outra paixão, eu sou assim, sou um tipo de paixões, foi o web design. E inicialmente ia fazendo a brincadeira, sites na brincadeira, e pronto, e fui progressivamente levando a coisa mais a sério, até que hoje é mais o meu modo de vida. Entretanto, voltei à escola também. Sim, fui fazer uma licenciatura, depois um mestrado. Epá, eu não deixei de ser produtor ou disc jockey de um dia para o outro, não é? Mas comecei-me a sentir cada vez mais descontente com uma cena underground, uma cena de música de dança que deixou de... Não direi que deixou de existir, mas comecei a sentir cada vez mais dificuldade em ter aquele registo que eu gosto enquanto disc jockey, que é de equilíbrio, de, por um lado, dar às pessoas o que elas querem ouvir, a música que elas conhecem, e por outro, dar-lhes música que eu acho que elas devem ouvir. Foi cada vez mais difícil, porque eu acho que me senti cada vez mais longe de grande parte do público. Ia pelo menos à discoteca onde eu ponho música. E eu, ao sentir-me cada vez mais distante, ia ficando cada vez mais frustrado. Portanto, aquilo que era uma grande paixão para mim, que sempre foi se tornando num peso. Ia muitas vezes para casa frustrado. Bem, de maneira que, progressivamente, a minha cabeça foi indo para outros, não é? Foi indo para outros lados. Sim, outros tipos de trabalho. pronto, chega ao final de mais um episódio do Brandos Costumes. É sempre um momento triste. Este é o episódio 23. Espero que tenham gostado da conversa com o Alex Santos. Provavelmente descobriram muito sobre ele, como eu descobri no processo de fazer esta entrevista. Não se esqueçam de nos subscrever no iTunes, de meter like na nossa página de Facebook. Podem descobrir essa informação toda em www.brandoscostumes.pt. Até daqui a 15 dias para mais um episódio do Brandos Costumes. Não se esqueçam, sejam altamente. De repente descobri um sinal de que nem tudo está mal por aqui, mas também vi um negro luar a passar. Estou assim.